Conexão Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Olha a rodinha com a galera. Olha a rodinha com a galera. E quem quiser pode chegar. Traz uma dose de bebida, que essa moda vai pegar. É o carrossel da vida. Você sabe arrochar, sabe? Quem sabe arrochar, dá um gritinho, vai. Quem sabe arrochar, dá um gritinho. Copinho de bebida passou de mão em mão. E nessa zoeira não vai amarelar. Preste atenção quando a música parar. Quem tiver com copo vai ter que virar. Vira, vira, virou. Se for. Olha a rodinha com a galera. Olha a rodinha com a galera. E quem quiser pode chegar. Traz uma dose de bebida, que essa moda vai pegar. É o carrossel da vida. Sabe? Sabe? Copinho de bebida passou de mão em mão. E nessa zoeira não vai amarelar. Preste atenção quando a música parar. Quem tiver com copo vai ter que virar. Vira, vira, virou! Conexão Sertaneja e o ritmo que agita as baladas. Você, mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa. Você, mulher, tão especial, o esteio da casa. Você, mulher, encanto, princesa de beleza rara. Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora, sua vez especial, especial. Você brilhou, o palco é seu. Faça seu show. Faça seu show. Você, mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa. Você, mulher, tão especial, o esteio da casa. Você, mulher, encanto, princesa de beleza rara. Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora, sua vez especial. Você brilhou, o palco é seu. Faça seu show. Faça seu show. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Linda, maravilhosa, cheirosa, ui, que delícia. Essa é a Paulinha Fernandes aqui no Conexão Sertaneja. Falou por aqui também Gabriel Gava, Carrossel de Ibirita, Amores Improváveis. Rolou por aqui a primeira da sequência, tá bom? Intervalo comercial, daqui a pouco o El volta com muito mais músicas aqui no Conexão Sertaneja. Fica ligado. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Opa, já estamos de volta no programa de maior audiência do seu rádio. Esse é o Conexão Sertaneja e eu sou o El Lima. Vou levando muita música bacana, muito som legal presente pra você aqui na sua rádio preferida, tá bom? Aproveitando também, quero mandar um grande abraço mesmo pro meu amigo Fernando Frias. Ele curte lá na cidade de Baiti, inclusive a cidade que eu adoro essa cidade. Então um abraço pro Fernando Frias, o FF, o cara comunicador, também locutor, meu amigo, tá curtindo a programação. Um abraço, Fernandão! E agora tem mais uma sequência, tem Dani e Rafa e com Hugo e Thiago, vamos que vamos aqui no Conexão Sertaneja. Voltamos, se não der certo a gente larga de novo. E se vai e vem vou acabar ficando louco. Se tá junto tá ruim, piora quando separa. Tamo precisando tomar vergonha na cara. Se tá junto tá ruim, piora quando separa. Tamo precisando tomar vergonha na cara. Do meu peito, já não sei mais o que fazer. Não queria te ligar, mas não vai ter outro jeito. Tô precisando de você. Aí você vem com prazo pra voltar. Hoje me faz sorrir, amanhã faz chorar. Mas você me ama e eu também te amo. Então vamos que vamos, que vamos, que voltamos. Se não der certo a gente larga de novo. Esse vai e vem vou acabar ficando louco. Se tá junto tá ruim, piora quando separa. Tamo precisando tomar vergonha na cara. Se tá junto tá ruim, piora quando separa. Tamo precisando tomar vergonha na cara. E aí, Hugo e Thiago, vamos que vamos? Nós já estamos aqui. Tamo junto, moçada. Essa saudade tá doendo, judiando do meu peito. Já não sei mais o que fazer. Não queria te ligar, mas não vai ter outro jeito. Tô precisando de você. Aí você vem com prazo pra voltar. Hoje me faz sorrir, amanhã vai chorar. Mas você me ama e eu também te amo. Então vamos que vamos, que vamos. Voltamos, se não der certo a gente larga de novo. Esse vai e vem vou acabar ficando louco. Se tá junto tá ruim, piora quando separa. Tamo precisando tomar vergonha na cara. Se tá junto tá ruim, piora quando separa. Tamo precisando tomar vergonha na cara. Voltamos, se não der certo a gente larga de novo. Esse vai e vem vou acabar ficando louco. Se tá junto tá ruim, piora quando separa. Tamo precisando tomar vergonha na cara. Voltamos, se não der certo a gente larga de novo. Esse vai e vem vou acabar ficando louco. Se tá junto tá ruim, piora quando separa. Tamo precisando tomar vergonha na cara. Se tá junto tá ruim, piora quando separa. Tamo precisando tomar vergonha na cara. Valeu, Hugo e Thiago. Vamos que vamos. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Seguir.

pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim pra você? O que que eu fiz? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus, Deus, fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Ah, eu sou o seu colibri, esperando aqui. Vem, flor, vou pra te beijar. Joga a mãozinha lá em cima, galera. Vem. Meu coração é regador de flor, te regando amor, cê vai me amar. Ai, ai, ai. Meu coração é regador, te regando flor, cê vai me amar. Você flor, com teu perfume de amor, o que é que eu fiz de mim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim, gatinha. Só Deus, só Deus. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Ah, eu sou o seu colibri, esperando aqui, vou pra te beijar. Vem, galera de vermelho! Tô de flor, te regando amor, cê vai me amar. Ah, meu coração é regador de flor, te regando flor, cê vai me amar. Sertaneja, a festa no seu rádio. Eu quero é beijar, beijar. Eu não acho que você usa a dor. Botei um pano, passei um cheiro, lavei o carro, espetei o meu cabelo. Hoje eu tô com o rolo, eu quero desandar. Ah! Liguei pras mina o dia inteiro, amei o lote, hoje eu tô daquele jeito. A noite promete que eu vou desandar. Vou pra balada, eu vou me jogar. Eu quero é beijar, beijar. Se por acaso quiser me pegar, tamo junto, acelerar. Se quer beijinho, eu dou. Se quer amor, eu dou. Posso até ser seu namorado. Se quer amar, solto. Se quer fazer amor, eu tô aqui pra ser usado. Se quer beijinho, eu dou. Se quer amor, eu dou. Posso até ser seu namorado. Se quer amar, solto. Se quer fazer amor, eu tô aqui pra ser usado. Gente, Júlio, 5 anos. Botei um pano, passei um cheiro, lavei o carro, espetei o meu cabelo. Hoje eu tô com o rolo, eu quero desandar. Liguei pras mina o dia inteiro, amei o lote, hoje eu tô daquele jeito. A noite promete que eu vou desandar. Vou pra balada, eu vou me jogar. Eu quero é beijar, beijar. Se por acaso quiser me pegar, tamo junto, é só legal. Se quer beijinho, eu dou. Se quer amor, eu dou. Posso até ser seu namorado. Se quer amar, solto. Se quer fazer amor, eu tô aqui pra ser usado. Se quer beijinho, eu dou. Se quer amor, eu dou. Posso até ser seu namorado. Se quer amar, solto. Se quer fazer amor, eu tô aqui pra ser usado. Se quer beijinho, eu dou. Se quer amor, eu dou. Posso até ser seu namorado. Se

Menina, se eu te vejo, eu começo a passar mal. Um cigarro atrás do outro e o meu copo sempre cheio. O mundo tá pequeno, mas eu tô aqui no meio da galera, na balada. E você fingindo que não sente nada. Fico louco de desejo, descontrolado, eu vou aí te dar um beijo. Beijo roubado tem sabor de emoção. É só doer, é curtição. Eu tô causando dor demais e se eu te vejo. Ai que delícia esse seu beijo. Beijo roubado tem sabor de emoção. É só doer, é curtição. E eu tô causando dor demais e se eu te vejo. Júnior, Beijo Roubado, rolou por aqui também eu com Agora Chora. Só música bacana pra você que tá curtindo a programação da sua rádio preferida. Vamos abrindo mais uma sequência e agora tem Gustavo Moura e Rafael Momentos. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexão no rádio e curta nossa página. Vou lá direita, se vai ficar bonito. Assim. Tá frio lá fora, a chuva cai, eu sozinho. Cadê você? Cadê você? O som da chuva traz pra mim alguns valores que com você não pude perceber. O seu querer. Vou esperar o sol nascer, resplandecer e ver o brilho que você trazia no rosto pra mim. E relembrar os bons momentos que vivemos, aproveitar que estou sozinho e chorar sem ninguém ver. Canta! Você me pega aqui chorando por você. Assim você me pega olhando as costas pra te ver. Vai ver que eu carrego um amor que não tem fim. E tudo que eu mais quero é ter você perto de mim. Assim você me pega aqui chorando por você. Assim você me pega olhando as costas pra te ver. Vai ver que eu carrego um amor que não tem fim. E tudo que eu mais quero é ter você perto de mim. Trazia no rosto pra mim. E relembrar os bons momentos que vivemos. Aproveitar que estou sozinho. Chorar sem ninguém ver. Assim você me pega aqui chorando por você. Assim você me pega olhando as fotos pra te ver. Vai ver que eu carrego um amor que não tem fim. E tudo que eu mais quero é ter você perto de mim. Assim você me pega aqui chorando por você. Assim você me pega olhando as fotos pra te ver. Vai ver que eu carrego um amor que não tem fim. E tudo que eu mais quero é ter você perto de mim. Assim você me pega chorando por você. Assim você me pega olhando as fotos pra te ver. Vai ver que eu carrego um amor que não tem fim. E tudo que eu mais quero é ter você perto de mim. Pedidos, conexão sertaneja, @hotmail.com. Vem assim, ó! Zé Ricardo, eu tô sem freio! Eu tô igualzinho você, meu parceiro Thiago! E assim, ó! De mini saia, de escafandro, menina linda, eu sou seu fã. Eu fico maluco, eu pego o controle quando te vejo. Pra lá e pra cá, se bobear eu te pego de jeito. Eu fico maluco, eu pego o controle quando te vejo. Pra lá e pra cá, se bobear eu te pego de jeito. E assim, ó. E